vai pela pista, né? Afirma, esquerda via pista. Verosca Whisky, decolada 45, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando eixo. Autorizado cruzamento do campo, reporta livrando, November Oscar Whisky. Nessa. Luiz, que visual livrou o eixo. Chame controle 120 decimal 8. 1208, November Oscar Whisky. O Papa Romeo, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, NH 1013. Salvador Forte, reporte 20 milhas de Salvador. Ajuste padrão, reporta 20 milhas, November Oscar Whisky. Prossiga. 28 decimal 8. Segundo 288627. Cancelado a todos os agentes nesse momento. Valeu. Então, 3192, contato radar dessa via chegada Mari para 4000 pés. NH 1013, site final do procedimento é RNAV da 1010. Bruno, Papa, hotel uniforme Charlie. Papa, hotel uniforme Charlie, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível 430. É o 430 direto, até o uniforme de casa. Salvador, boa tarde, o azul 2789, informação forte. 2789, contato radar, prezado via chegada Monf, chame no ponto ideal de descida. Azul 2711, voo direto Serravito 367, ideal desça para 4000 pés, que é NH 1013. Direto Serravito 367, no ideal para 4000, para o azul 2711. Roger, Xanã, linha 387.10, pronta na 1-0. Xanã 6327, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 109. Livre decolagem 10, Xanã 6327. Controle para descida é o 271 da Azul. Desça para 4.000 pés, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado, o RNAV reporta cruzando 366, 271 da Azul. Controle, Antônio, Fantan. Prossiga. Gostaria de verificar junto a Recife, para o hospital de voar a Porto Seguro. Vai de coordenação, seu uniforme, Chani. Seu uniforme, Chani. Papa Hotel, uniforme Thiago, autorizado direto Porto Seguro, porém suba e mantenha o nível 360. Direto Porto Seguro, mantendo o céu nível 360, hotel uniforme Thiago. Passa nível de voo 150, chame Recife na frequência 1128, decimal 8, alterna 1260. 1128, 1260, obrigado, bom trabalho, alterna 1260. Certo. 0, decimal 8, bom voo. 308, boa. Acione o código 5012, autorizado o nível de voo 340. E conforme o plano de voo apresentado, ao cruzar o nível 150, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Responde 5012. Pronto. Azul 2789, ideal de descida. Azul 2789, desça e mantenha. Nível de voo 050. 050, Azul 2789. Alívio de desvio, informe no término, são 3192. Salvador Azul 2711, na presente mando direto 366, devido a formações. Autorizado 366, desça e mantenha 2500 pés, QNH 1012. Quando passando 360, autorizado final do procedimento RNAV. Confirmando, pode passar no 366. Ciente, 2500 pés. Reporta cruzando 366, o azul 2791. Cruzando 6327. passar no 065. Relé 327, suba via da EL para o nível 3, correção nível 240. Copia 240, Sânia 327. Azul 92, após desvio, o Serra Vitor 366, para o próximo procedimento Renato. Salvador, Azul 271, cruzando na presente o Serra Vitor 366. 711, complete a aproximação RNAV, chame a torre Salvador 118, decimal 95. 118, 95, grato. Boa tarde, então 3155, autorizado a Neyma, texto no 0. Neyma, 0, tá 3, Neyma. Vê se Neyma tem a 4000 pés, NH1 no 0 no 2. 367, 4000 pés, 1012, o azul 2789. Papapá, hotel, uniforme Charlie, passa nível 200, chame Recife na frequência 125, decimal 1, terna 128, decimal 8. 251-288, até no top 7. Vitor 372. Azul 2711, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 2711 da Azul. Plan 3155, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, no 09. Decolagem no 0, plano 3155. Mantenha 250, voe direto sem a Vitor 366, desça para 2500 pés, 1003 o ajuste. Direto 3155, decolado 258, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa tarde, bom trabalho, está 3111. Azul 2711, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Lembre pouso, azul 2711. 0 está realmente. 3155, contato radar, suba via da EL para o nível 320. Direto da EL? 3155 autorizado, direto da EL. Da EL direto, então 3155. 327, passa nível 160, chame Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 5188, boa tarde. 192 autorizado para procedimento RNAV, reporte passando 366. Cliente, reportará o 366, Oceané 6355, autorizado a alinhar e manter o tipo no zero. Passando 3162. Então, 3192, Torre Salvador, 118, decimal 95. 3895, 3192. Livrou à direita, 1211, azul, 2719. 7, voa para o servidor 366, completa final do procedimento da RENAVE. Reporte estabilizado. Após o 367, voa o 366, desce para 2500, autorizado a RINAVE, reportarei estabilizado, 12789. Afirmativo, altímetro padrão. Padrão. Pista 3192, passou 372, visual pista no zero. Pista 3192, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso pista no zero, 3192. Chanel 6355, decolou 03, controle 1208. 208, Beatriz. Na 6355, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 360 após 2000 pés, autorizado da ELSA. Após 2000, autorizado laser, confirma? Da ELSA. Da ELSA, 6355. November Açoite, controle. Está afastado a 2,1 milhas nordeste de Salvador, tem frequência livre para auto-coordenação. Só confirme para o controle ser chamado para pouso em Salvador. Chama pouso em Salvador ao 35 da frequência. No 835, ciente. Frequência livre, chama o controle para regresso. Chama o controle para regresso, como já foi. 3155, chame centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 8. 251, alterna 288 com Recife, está 3155, uma boa tarde, bom trabalho. 3192, solta 05, direito no 211. Direita 211, 3192. Estabilizou 2789. 2789, torre 1, 98, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, o azul 2789 vai passar o 372. Azul 2789, autorizado pouso na pista no 0, vento no 30 graus, 79. Sente autorizado não no 0, o 2789. Gente, Sierra Tango Alfa, chame no ponto de espera da papá. Duma 998, sem identificação, desse mantenha 4 mil pés, autorizado via chegada mali, altímetro 0,92. Autorizado, você tem que tomar cuidado, 0,93,

São Golfo, alinhe e mantém pista no 7. Voo no 738, livre decolagem pista no 0, vento 150 graus, 8 no 7. Livre decolagem no 0, voo no 738. Decolou o Zulu 3, controle 1208. 1208, voo no 738. Tomei a senha de identificação, mantenha ele de voo 100, na estrutura permanente de controle para o 1208. Voo na minha contato radar, 69 milhas nordeste de Salvador. Controle Salvador, boa tarde, gol 1738. 1738, contato radar, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Sobe via Arbor 1 para o nível 360, gol 1738. Controle Salvador, aprendeu a Zona 91, direto 38 para o lugar. Zona 91, foi autorizado os vídeos necessários, já foi autorizada para o servidor 368. Controversorizada, presente para o alerta para o Golo 738. Prisado alerta, Golo 738. Boa alerta, obrigada. Todos com isso na escuta do controle? Na escuta, não vem para o serviço. Ah, o corredor forte, após o ingresso do corredor interlado, se reporte asa visual com campo. Altímetro 1098. 1018, ajuste de altímetro, Interlagos, reposta na rodadora de Alfa Campo, 90-3. Salvador, uma boa, azul 4118, ponto de espera da 10, pronto. É, Catanguá, com vento 130 graus, 9 nós, autorizado a decolagem da pista 17. Salvador, Azul 419, com a espera da hora 0, pronto. Azul 4118, boa tarde, mantenha a posição de espera. Mantenha a posição de espera, 419. Corrigindo, Azul 4118, a linha aí mantém 510. A linha mantém na 10, Azul 4118. Serra Tango Alfa, decolou o Zulu 6, controle em 120, décima 8. Controle 208, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Tango Alfa, decolado, curva direita, dial. Romeu, Serra Tango Alfa, contato radar, suba via saída dial, nível 430. E a saída da EL 430, Serra Tango Alfa. Serra 998, autorizado final do procedimento da RNAV, reposto passando do servidor 368, estabilizado. Altímetro 1012. Ativo semana, estabilizado 368, de volta ao 98. Azul 4118, vindo de decolagem de piscina 0, vento 140 graus, 8 nós. Vindo de decolagem de piscina 0, azul 4118. Quadro 119, decolou o 19, controle 1208. 208, patrão 19. Azul 4118, passa 1000 pés, Boruno. Azul 4118, contato radar, suba via saída, Boruno, nível 360. Federação Sol 360, né, Boruno, Azul 4118. Sete 38, chame centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Afirma, alternativa. Alterna 126, decimal 0. 1288, alterna 260, gol, 1738, obrigada, boa tarde. Autorizado, reporta na nossa controle, o November Oscar Whisky, prova da rotatória, visual com campo. November Oscar Whisky para ingresso no circuito de tráfego, torre 1, nono 8, decimal 95. 895, Papa Romeu, November Oscar Whisky. Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, prova da rotatória, visual com campo. Sim, lembrando, isso, ajuste ao 0 no 2, reporta no final da pista no 7, vento 140 graus, 8 nós. Ajuste no 0 no 2, reporta na final da 1-7, November Oscar Whisky. Terra Sango Alfa, chame centro de Recife, 98, decimal 8. Poderia confirmar a primada aqui? Área 1251, na Alterna 128, decimal 8. 251, 288, Terra Sango Alfa. 368, passou azul, 699. Ativo azul 69 no 8, complete aproximação de nave, abaixo de diferença de comunicações. Geral 9977, oficina identificação, voo em Alagoinhas. Em Alagoinhas, intercepta a via chegada Bonsky, desde mantenha 4 mil pés, altímetro 0 no 2. 4 mil pés, zona cruz de Bonsky na chegada 9977. Geral 9977, está cancelada as restrições de velocidade na chegada. Cancelada as restrições de velocidade. É a 9183 milhas para o servidor 366, complete. Chame torre 198, decimal 95. 198, obrigado, bom dia, boa tarde, e nada mais. 895. Torre Salvador, boa tarde, azul 6998, habitado R9, da 190. November Oscar Whisky, autorizado pouso na pista 1-7, o vento 1-30 graus, 8-9. Autorizado pouso na 1-7, November Oscar Whisky. Azul 6-9-1-8, continua a aproximação para a pista 1-0, aguardando a autorização de pouso. Gente, não sei se continua na 1-8. Voo no 620, decolou 24, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, voo no 620. Voo no 620, contato radar, subasia saída Pulca, nível 370. Sobe Pulca 370. Alexandre, Esquadrão, boa tarde, 2231, no passarelo. P2231, boa tarde, uma venha, posso te esperar? Marciano, posso te esperar, 2231. Afirmo, Vitorino Juliette, ali, mantendo 7. Azul 6918, autorizado, pouso, pista no zero, vento 150 graus, 99. Tem esse nível de pouso lá, Azul 6918. Braz Cris, que o solo foi os 2,6, confirmando parte 4. Tem Juliette estimado de 2 minutinhos, 09 da Azul, já estava com o pouso autorizado, que está no zero. Para o 2231? 2231, mantenho ponto zero da pista no zero. Mas fechado, pode esperar, passa dentro. O November Office, já condições, está autorizado. Até a Bata, agilizando, por gentileza. Azul 4198. Vitorino Juliette, autorizado a decolagem, vento 130 graus, 119. Lembrar os clientes que frequência livre estacional, solo foi os 2,6, boa tarde. Azul 6918, solo foi os 2,8, direito no 2,1. Direito 2,1, azul 6918. Vem de Juliette, decolou os 2,8, sobre o farol, transfere controlinho no 208, movou. Farol lá no 208, um trabalho que você tem de ver. Passaria 2,2,3,1, no nível de decolagem, movendo no 2,0 graus, 11,9. Iniciando no 0,2,2,3,1, no passarela. Bruno 620, chama o centro Recife no 2085, Alterna 125, decimal 45. 2085, Alterna 125, decimal 45, Bruno 620. Alterna 1545, Bruno 620. Então, Vitorinho de Juliette, mantenha-se em condições visuais, o meu país foi Drachel. grau 9977, efetua o procedimento da aeronave? Negativo. Procedimento alternativo, NDB Zulu ou VOR Delta Maquiado? Se não for atrapalhar, eu prefiro o VOR Delta Maquiado. Se grau 9977 desça e mantenha 2.000 pés, autorizado o final do procedimento VOR Delta Maquiado e Fono Zero. Vamos utilizar. Positivo, vai evitar o VOR, descendo a 2.000 pés do 9977. Salvador, portaria 2231. Portaria do 2231, no contato radar na decolagem, submantenha nível 160. Está liberado da restrição de altitude vertical na saída. Saída Momo, em 2231. 2231, saída Momo, transição radar, sobe via. Liberado da gradiente ATC. Desconsiderar o gradiente ATC, gente. Será desconsiderada a restrição de 3.000 na saída, 2231. Desconsiderada a restrição de 3.000 na saída, 2231. Ali mantém 9-0, 63-04. 6-6. Negativo, no 211, no solo, né? Isso não é a minha direita, no costerizado, igual a gente no 0, tanto no 4-0 graus, 11 nós. Livre decolagem, então nas horas, chanel 63, 1-4. Salvador, tá 3835, tá pronto para a porta de espera. Tá 3835, após a rolagem do Embraer da Avianca Lima, tá corrigindo o Airbus da Avianca. Ciente, visual com o mesmo, vai alinhar e manter o tá 3835. Após o TAP e voa para o seu revisor 366. Aguarde autorização para assinar a RENAV. Cliente 4, revisor 366. Aguardando a RENAV. Cliente 4206, descimento 2500 para isso. Chanel 6314, decolou 34, controle 1208. 208, Chanel 6314, muito boa tarde. 25010, 2420. Salvador, muito boa tarde, é o Chanel 6314, cruzando agora 1700 pés, como. 6314, contato radar na decolagem, em condições de curva esquerda na proa 040. Temos sim, curva na esquerda, proa 040. Poderia confirmar o limite dessa proa, proa Chanel 6314? Ativa Chanel 6314, vetoração radar para possibilitar sua subida sem restrição. Curva esquerda na proa 040, limite nessa proa radial de Salvador 025. Em caso de falha, ao alcançar o nível 060, ao cruzar o 060, resume a navegação na proa de Petrolina, o Chanel 6314. Ciente, curva na esquerda, a proa é 040, limite é radial 025 de Salvador. Ao cruzar o 0620, caso de falha de comunicações, vamos acender, aliás, voando direto a Petrolina, o Chanel 6314. 6314, curva esquerda na proa 360, permanece limite. 3620 agora a proa, permanece a 025 de Salvador. Chanel 6314. Controle Federal 9977, já na final, visual. Final 9977, torre 1 na noite, 3995. 295, obrigado. Trem de Juliette, frequência livre para autocoordenação, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. 6314, tráfego 10 horas, 10 milhas, no ATR-72, com rumo noroeste, cruzando o nível 055 em ascensão. Tráfego de informação, chegando 6314. 6314, assim que esperar o tráfego em altitude, rápida navegação na proa de Cogpo, chegando 6314, mantenha a proa e aguarde. Tá mantendo a proa, chegando 6314. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3835, passando mil pés no perfil da EL Leda, ótima. 3835, contato radar, sobre a via saída da EL, nível 360. Ok, da EL 360, quando possível, proa de da EL. 6314, curva esquerda na proa 320, limite nesta proa radial de Salvador, 330. Ciência esquerda agora, a proa é 320, o limite é radial 3, poderia confirmar 330? 6314, está a 8 milhas a norte de Salvador. Próxima navegação, voo direto Cogbo, ascensão até o nível de voo 340, tráfego estourado. Grato, voando direto Cogbo, ascensão 340, chanel 6314. Os 2231, vou inicialmente VATAP, aguarde de proa de barreiras. 2231, VATAP, aguardando barreiras. 420, me autorizado, sinal RENAVE, reporte passando seu revisor 366 estabilizado. Controle Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, prosseguiu. Romeu 44, Vitor. Gente, Mike Vitor Alfa, acionado código 0195. 0195, Mike Vitor Alfa. Confirme o local sobre a voo? Paris, já está na mesma do mesmo, está calibrando Mike Vitor Alfa. Paris, Mike Vitor Alfa, confirme o chamado para retorno. Uma 990, chamada para retorno a Salvador, Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa. Se possível, pro Edmote, para o TAM 3835. 3835, autoriza o Leda. Ok, Leda, o TAM 3835. 7, o solo foi o 38 no 211. 211, obrigado. Controle Salvador, azul 4206, estabilizar na RNAV 110. 306, torre 1, 98, decimal 95. 9895, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizar na RNAV 110. Azul 4206, boa tarde, continua aproximação, aguardando o pedido do seu esposo. Gente. 6314, chame o centro, Recife, no 1265, Oceaner 6314, muito boa tarde. 2085, secundário 12545. 2685, e poderia confirmar a secundária, por gentileza, senhorita? Secundária 12545. 2545, muito boa tarde. Oceaner 6314. Autorizado pouso visto no zero, vento no 40 graus, 99. Certo, autorizado pouso não no zero, azul 4206. Salvador, boa tarde, eu vou 1169, considerando a 1169, a língua tem 0? A língua tem 0, 1169. Gente, Mike Vitoral, essa repórter visual que você rendeu com isso. Confirmo para um táxi. O que é um talvez? Gás índio autorizado, táxi a porta para ingresso na pista no 7. Azul 4206, solo foi 44-1211. 1211, boa tarde. Autorizado a colagem da pista no 0, vento 1-3-0, graus 99. Centro, decolagem, pistão no 0, voo 1-9-9. 1235, chave centro, Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna, 1-2-6, decimal 0. 1-2-5, 1-2-6, 0, obrigado. Economia,